Esposinite. Como é que é? Esposinite é ser mandado pela mulher. Hoje nós arrebenta um cadarço do sapato. O solado da botina, nós dá um balão, balões. No coração das meninas, hoje nós tá no roteiro. Tá no meio dos cowboys, da mulherada. Nós tem dó de quem não veio, mas não pode fazer nada. E quem não veio, bobeou, bobeou, bobeou. Tem pouca pena na raça. Chegou esposinite, rapaz. Na bola salvou a dentro de casa. E nós que veio aproveitou, aproveitou, aproveitou. Nós não é fogo de palha. Eu não sou bobo. Mesmo não sendo campeão, nós não volta sem medalha. Ô pato céu, Deus me batata, esposinite. Cruz Credo, você pegou, menino? E quem não veio, bobeou, bobeou, bobeou. Tem pouca pena na raça. Peguei. Pisou na bola, salvou a dentro de casa. E nós que veio, aproveitou, aproveitou, aproveitou. Nós não é fogo de palha. Mesmo não sendo campeão, nós não volta sem medalha. Não volta mesmo. De Paulo e Paulino, quem não veio bobeou. Para Val Santos, Neide Rocha, o meu amigo doutor Gesiel Mota e o Márcio Faria. Muito obrigado pela audiência. São ouvintes do programa Cleiton Aguiar. Os meus afilhados Eliane e Samuel, amor, já tô indo. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, para Edivanete Santos, Ricardo Mastalers, o meu amigo Antônio João Goulart lá no Coró, a Clarissa Aparecida, muito obrigado pela audiência do programa, né? Lá no Coró, a gente está passando o programa Cleiton Aguiar, passa às 6 horas da manhã, na Super 95 FM 95,5 e às 4 horas da tarde tem o programa Meu Coró, que é exclusivo lá da Super 95 FM, que está pegando em toda aquela região. São cerca de 30 cidades, né, que pega direto lá com a gente, a Super 95 FM de Coromandel. Sucesso novo de Edson Hudson, Guarda-roupa vazio. E aí, como é que você tá sem mim? Já faz uma semana e meia que a gente brigou e largou. Eu posso te dizer que a coisa tá feia. Eu choro quase toda noite, já tô entrando em desespero. Não tô ligando mais pra nada, já não faço a barba nem corto o cabelo. A casa toda bagunçada, a última vez foi você que arrumou. Eu tô dormindo no sofá, pois o quarto está o que você deixou. O guarda-roupa vazio e a penteadeira assinada. Sem ter o calor, tô no frio, sozinho na madrugada. O guarda-roupa vazio e a penteadeira sem nada. Sem ter o calor, tô no frio, tô sem você e a solidão dando guisada. Semana e meia que a gente brigou e largou. Eu posso te dizer que a coisa tá feia. Eu choro quase toda noite, já tô entrando em desespero. Não tô ligando mais pra nada, já não faço a barba nem corto o cabelo. A casa toda bagunçada, a última vez foi você que arrumou. Eu tô dormindo no sofá, pois o quarto está o que você deixou. Guarda-roupa vazio e a penteadeira sem nada. Sem ter o calor, tô no frio, sozinho na madrugada. O guarda-roupa vazio e a penteadeira sem nada. Sem ter o calor, tô no frio, tô sem você e a solidão dando risada. O guarda-roupa vazio e a penteadeira sem nada. Sem teu calor, tô no frio, sozinho na madrugada. O guarda-roupa vazio e a penteadeira sem nada. Sem teu calor, tô no frio, tô sem você e a solidão dando risada. Edson Hudson, guarda-roupa vazio pro Wilson Mata, Maria Célia, a minha conterrânea e amiga Nils Honorato Machado, Matheus Breinac. Muito obrigado pela audiência, um abraço, viu? Abraçando os meus conterrâneos de Coromandel, esparramados para esse mundo velho afora aí, né? Todo lugar que eu vou, encontro alguém de Coromandel. Ou então alguém que já conhece Coromandel. Ah, eu conheço fulano de tal, não sei o quê. Impressionante. No próximo bloco, 50 anos da Jovem Guarda. Cleiton Aguiar e Felipe e Falcão. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A Jovem Guarda está completando 50 anos. Foi na época, nós tínhamos os Beatles, tínhamos nos Estados Unidos Elvis Presley, Frank Sinatra. Tinha na Inglaterra os Beatles, os Rolling Stones, os Bee Gees nos Estados Unidos, logo passado mais um tempinho. Aqui no Brasil nós tínhamos a Bossa Nova, tinha o Clube da Esquina e tinha a Jovem Guarda. A Bossa Nova no Rio de Janeiro, a Jovem Guarda em São Paulo e o Clube da Esquina em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, né? Foi realmente uma década de ouro, a década de 60 na música brasileira. 50 anos depois, nada resiste 50 anos se não for muito bom, né? Eu vou trazer, recordando a Jovem Guarda, o tremendão Erasmo Carlos, uma das mais belas canções da Jovem Guarda, Sentado à Beira do Caminho. Eu não

o caminhão vai voando pela estrada, vai rasgando a madrugada, avisa logo a mulherada que é pra lá que eu vou. Põe a sobrança na picanha madurada, chame a rapaziada pra jogar uma pelada, avisa lá que eu vou. Eu tô chorado, o coração tá de bandeja, tô no pinga com cerveja, ouvindo moda sertaneja, e é pra lá que eu vou. É pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou. Tem picanha, tem galinha, mulherada tá na minha, e é pra lá que eu vou. É pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou. Tomar uma com limão pra matar a solidão, e é pra lá que eu vou. É pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou. Tem picanha, tem galinha, mulherada tá na minha, e é pra lá que eu vou. É pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou. Tomar uma com limão pra matar a solidão, e é pra lá que eu vou. É pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou. Tem picanha, tem galinha, mulherada tá na minha, e é pra lá que eu vou. É pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou. Tomar uma com limão pra matar a solidão, e é pra lá que eu vou. Felipe Falcão, é pra lá que eu vou. Para Neves Pereira, Rodolfo Moreira, Simona Nogueira e Assisse Rabelo. Dia 17 de julho, eu estarei na Expo Coró, a exposição lá de Coromandel, na minha terra, apresentando o show do Wagner Simão. Vai ser um grande show, e o que é melhor, de portões abertos. A exposição de Coromandel tem essa característica. Todos os dias, com exceção do sábado. Sábado, paga ingresso. Mas quarta, quinta, sexta e domingo, é portões abertos. Na Islota dá 10, 15 mil pessoas. Vai gente de tudo, toda a região. Os coromandelenses, os amigos de Coromandel. É uma festa super bonita. É a maior festa da cidade. O pessoal gosta da exposição agropecuária. Eu vou ter o prazer de estar lá esse ano, apresentando o show do Wagner Simão. Esse menino que está fazendo muito sucesso já no Brasil inteiro. Dia 17 de julho, sexta-feira, na Expo Coró, em Coromandel. No próximo bloco tem a dica de hoje. Vereador não é assistente social. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar o programa Cleiton Aguiar. A dica do programa de hoje é para falar sobre uma distorção da política brasileira. A política começa no município, com o vereador. É o primeiro degrau, é a porta de entrada. O vereador, depois tem o prefeito, depois tem o deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da república. Só que no decorrer do tempo, hoje as pessoas reclamam da política. Na boca do povo, todo político é ladrão. Na maior parte das vezes, infelizmente, eles têm razão. Mas é claro que não são todos. Tem gente muito boa na política, só que não aparece, né? Agora, o culpado disso é quem reclama, é o eleitor. Principalmente na relação do eleitor com o vereador. Um vereador, para ser eleito, ele tem que dar dentadura, saco de cimento, telha, tijolo, a prometer emprego, levar para consultar o médico, pagar conta de água, conta de luz, e depois, quando ele ganha a eleição, para poder ter chance de se reeleger, ele vira um assistente social, fazendo tudo isso que eu acabei de falar, né? Tem que ter um carro à disposição para 3 horas da manhã bater na porta da casa dele para levar um doente lá para a cidade mais próxima, que tem melhor atendimento, né? Faltou, acabou o gás, bate na casa lá do vereador, ele se vira. Tem vereador que o salário dele não dá para pagar as contas que ele paga para os outros. Só que isso é uma distorção, porque vereador não foi eleito para isso. Vereador não foi eleito para levar doente em hospital. Isso é a função do prefeito. A Secretaria de Saúde da sua cidade tem que fazer isso. Vereador não tem que dar dentadura. Isso é função de serviço de saúde, é a prefeitura que tem que dar. Vereador não tem que dar bujão de gás para ninguém. Vereador, sabe o que ele tem que fazer? Tem que fazer leis e fiscalizar o prefeito. Essa é a função do vereador, fazer leis e fiscalizar o prefeito. Só que no Brasil de hoje, o vereador que vier com essa proposta, primeiro ele não é eleito, se por acaso for eleito, ele não será reeleito. Então fica essa distorção, e depois o culpado reclamando, o eleitor que provoca isso, porque o mesmo eleitor que vai lá pedir um saco de cimento, é que vai pedir um bujão de gás, é o que critica o político que pegou lá um caminhão de saco de cimento para poder atender os eleitores dele. Então nós temos que começar a mudar a política brasileira, mudando na cidade. Nós vamos ter o ano que vem eleição para prefeito e para vereador. Então está começando a hora do povo mudar a ótica. Escolher o vereador pela sua capacidade de trabalho e não pelos benefícios que ele dá. Porque eu vou repetir, vereador não é assistente social. Os sonados da vida, Gino e Geno, seu marido é ruim. Seu marido é pão duro e não é bom companheiro. Você merece amor puro, sem limite de dinheiro. Vou te dar o meu carinho, respeito e muito amor. Na cama chegou juntinho, minha fama é de pegador. Seu marido é ruim, quem é bom sou eu. Larga seu marido, mulher, e vem morar mais eu. Seu marido é ruim, é pão duro e preguiçoso. Ele é mais bonito e eu sou mais gostoso. Ah, mulher bonita, seu homem deixa tudo pra depois. Cê pede 50 contas, eu te dá só dois, como um guia. Seu homem é mal acabado e você sempre destaca. Ele não te leva ao shopping porque é um mão de vaca. Vem logo morar comigo e larga este homem frouxo. Aqui tem café no bolo e sou homem do saco roxo. Seu marido é ruim, quem é bom sou eu. Larga seu marido, mulher, e vem morar mais eu. Seu marido é ruim, é pão duro e preguiçoso. Ele é mais bonito e eu sou mais gostoso. Seu marido é ruim, quem é bom sou eu. Larga seu marido, mulher, e vem morar mais eu. Seu marido é ruim, é pão duro e preguiçoso. Ele é mais bonito e eu sou mais gostoso. Gino e Geno, seu marido é ruim, pro Irineu Bran, o fotógrafo Rodolfo Stucker, o meu amigo jornalista Willam Vander Lopes e a Estefânia Verônica Silva. Fátima Leão, o Zoom do Zé Rico. Parou de cantar. O país assustou e não teve idade pra chorar. O céu ficou em festa, até entristeceu. A voz que se calou pra nós foi cantar no ouvido de Deus. O sertanejo nunca morre porque deixou sua raiz. Nessa longa estrada da vida, não tem como parar se o povo pede bis. Uma garganta de ouro, eterno tesouro, pra sempre um mito. Cada lágrima que derramou de um fã que chorou, é um zoom do Zé Rico. Garganta de ouro, eterno tesouro, pra sempre um mito. Cada lágrima que derramou de um funk

nessa mocidade cheia de vigor. E sem seu amor sou infeliz. Dolorosa, hora do abandono. Eu não tenho sono, já nem sei querer. No silêncio escuro, no meu quarto pobre, já ninguém descobre sombras de prazer. Não estás comigo, mas deixou minha alma e não tem mais calma, funda cicatriz. És a mocidade cheia de vigor e sem seu amor sou infeliz. És a mocidade cheia de vigor e sem seu amor sou infeliz. Relembrando Goiás, João Renes e Reni, uma das músicas mais bucólicas, mais tristes do Goiás e mais lindas, né? Triste Abandono, para Patrícia Rebouça e Yasmin Nogueira, Jorginho Freitas do Coró e o Marco Moraes. A frase irretocável do programa de hoje vem da sabedoria popular. Muita gente entra e sai em sua vida ao longo dos anos, mas só os verdadeiros amigos deixam impressões em seu coração. Muita gente entra e sai em sua vida ao longo dos anos, mas só os verdadeiros amigos deixam impressões em seu coração. Eu sempre digo que a vida da gente é como se fosse um trem de ferro ou um ônibus, né? Você pega, entra aqui, salta na próxima estação e vai fazendo isso, né? A vida da gente é assim. Quantas pessoas entram e saem na vida da gente e aquelas, a gente não sabe por que as pessoas vão embora, não sabe por que elas chegam e nem sabe por que elas ficam, né? Engraçada a vida é engraçada. Às vezes você não quer que uma pessoa vá embora, ela vai. Às vezes você quer que ela vá embora, ela fica. A vida é assim, né? Esse é o grande mistério da vida. No próximo bloco eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Evandro e Henrique. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Todo domingo a Rede Brasil de televisão apresenta o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar no horário nobre das 10 horas da noite para todo o Brasil. E você, se você não tiver ainda na sua cidade, o sinal da Rede Brasil de televisão, que é a mais nova rede de televisão do Brasil, é a que mais cresce, nós já estamos em mais de 200 cidades e mais de 24 capitais. Você pode me assistir também pela TV Oi, no canal 1, na Claro TV, canal 13, Sky 175, TV Vivo 237, GVT 248, CTBC 714 nas parabólicas e direto no site para o Brasil e o Mundo, rbtv.com.br. Às 10 da noite, programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar. E às 9:30 da manhã, tem o programa Meu Reino Encantado, um programa de música sertaneja do meu amigo Bruno César, domingo, 9:30 da manhã, também na Rede Brasil de televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Evandro e Henrique na Carência. E agora você tá na sofrência, na carência, e eu não quero nem saber. Não parou nenhuma vez pra eu juntar pedaços do meu coração. Tive que ser forte tantas vezes pra lutar com a tristeza e solidão. Você que acabou, disse que eu fosse embora, deixou claro que o amor não morava mais em nós, mas se precipitou ao deixar minha mala fora. Não pensou na nossa história, nem sequer me respeitou. E agora vou